Hoje, pela primeira vez na vida, saí de casa. Deixei quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda, jardim. Estou na rua. Guiado e vigiado por Natasha, mulher grande, corpulenta, quase bonita, que cuida de tudo por lá. Mama pediu que me levasse ao mercado, onde todos falam e até gritam ao mesmo tempo. Ela acha que falo pouco. Na verdade, silêncio é opção minha. Prefiro observar coisas e pessoas, assim conheço muitas palavras e gentes. Nos poucos minutos de caminhada sobre a neve, na qual afundam minhas galochas, já sofri 5 paradas por pessoas que pegaram minhas bochechas vermelhas pelo frio e afagos insuportáveis. 3 vezes, afetando tosse, cuspi as mãos dos inconvenientes. Observei que os cães são mais cordiais. Um cheira o fundilho do outro e saem juntos ou separados. Em casa, papai segura a cabeça da mama com as duas mãos e beija-lhe a testa. Com Nata, usa uma mão para o pescoço, beija-lhe a boca e corre a outra de baixo para cima. Acredito que é para conferir os botões do vestido. Agora estou em uma praça muito bonita onde a estátua de metal com um homem montado em cavalo que tem as duas patas da frente levantadas. Nata me disse que era um tal Pedro, fazedor da cidade. Para passar todo o tempo em pé, acho que o cavalo usa o rabo, que toca o chão para se apoiar. Esquisito. A cidade é cheia de caminhos d'água, como as plantações de mama. No mercado, um soldado pegou no queixo da moça e tirou uma laranja do seu cesto. Ele riu, ela também. Fiz a mesma coisa, ela gargalhou. Nata me fez devolver a laranja. Tem horas que é melhor ser soldado que criança. Volto para casa e mama, muito alegre, me diz.